0, baixada na base. Solo Webjet 5728, acionou pronto táxi. 137 a bordo, 2 horas 55, alterna Fortaleza. Tu asa fixa da. Da pista no zero? Na turma. Ingresso apenas do vento, reposto em través norte da torre de controle, altímetro no zero no 2, para cheque o vento 100 graus com no 4 nós. Temos um tráfego na aproximação do no zero, a intenção é cruzar aqui na vertical do no 7, ok? Inicialmente, ingresso apenas do vento, reposto em través norte. Oi, senhor, estamos ingressando, vamos cruzar na através norte da torre. ZORME, pista 10, Zulu, procedimento. Perfeito, RNAV da 10, ano 697. Mantenha a chegada e aguarde a autorização para o Serra Vista 366. Mantenha chegada, então, ano 697. 7 no PLB, alterna Salvador, 3:35, pronto para o táxi. 0, RNAV, 10, igual. Afirmativo, já embaixo travado? Afirmo. Santos 360, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, com 1 no 3 nós. Livre pouso, pista no zero, Santos 360. Para informação de tráfego, temos um carioquinha ingressando agora, perna do vento da 10 a 1000 pés, não vai interferir na sua aproximação, TAM 3660. Sim, TAM 3660. Olha aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Whisky Kilo Zulu. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, a 1000 pés, axé. Autoriza 2500, DCT Lorenzo. Direto Cairu, mantenha 1 no 1000 pés, o risco que usou. Afirmativo, a manter 1000, aguardando, que ele usou. Você tem Cruz, Upsilu, 14, Barbacena. 360, comando a 10, Israel, Leda Videve, 198, 5461. Direita, poxa, me pronto, pole position, 3193. Chamará 3193. O meu Yankee India, tá visual com o Airbus da TAM na curva da 10? Oi, senhor, está na sua prova norte agora. Afirmativo, visual com tráfego, alongue a perna do vento, a intenção é cruzar a retaguarda do tráfego, ok? Oi, senhor, já. Quando possível o cruzamento, afetaremos de imediato. Smith Departure 15. Are you ready to copy? Charlie Charlie, go ahead. Frequência livre, guardião 07. Valero 350 to Golf Victor Alpha Charlie via initially route to Brazil 10 to take off runway 10 left turn UCA departure ZIPA transition Salvador 119.8 and scope code 5474. Scope code 5474. Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha departure. Zipa transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. XLA Starway 121. Okay, Starway 121, we have copied clear to destination. Golf Victor Alpha Charlie, flight level 350, departure runway 10, departure Puka transition, Zipar and upper Zulu 10, frequency 119.8 and scope code 5434. 5474 and F-Cost left turn. Now we expect left turn and 5474 on the scope, Starway 121, obrigado. Aspen Juliette, o gol 941. É. Laranja, vermelho e amarelo. Ô senhor, tem meu requerimento por 11 horas agora já. Afirmativo, reporte mantendo separação visual do tráfego, reporte na linha do litoral. Ô senhor, estamos interceptando agora. Corrigindo, dá presente transfere e controle, 398, bom voo. Pronto. Torre Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alpha Tango. Charlie Alpha Tango, a intenção é direto para o Tio 5 à frente da BDA? Afirmativo, tem condições de pousar direto para o Tio 5. Mas eles andam presente, é posto no solo controlado, 100 com 14 ao vento, altímetro no 0, no 2, a Charlie Alpha Tango agilizando. Agilizando, Charlie Alpha Tango. O objeto 5728, livre decolagem no 0, vento 100 graus com 4 nós. Autorizado iniciando na 1 a 0, 5728. 8-2-0. O meu Yankee já está autorizado direto, mantendo 1 no mil pés. Gente, o Yankee já... Olha o trip 5240 passando posição 2, né? Já visual para mim. 5240, complete final, chame torre em 1-18-95. 895, obrigado, daqui a pouco. Salvador, boa tarde, eu vou 600, nível 150 com a informação Sierra. Vou no 600, sem identificação, desça para 050, chegada Mari. Para 050 na chegada Mari, gol 1-600. Tá pronto, copy? Salvador, IPA 140, ficha no 7, curva direita, saída da EL, após direto. IPA 1, controle 19-8, transponda 5466, rua Sul, sem ânimo. E 5728, veículo 207, 198 é o controle. 19-8, controle, bom dia. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5240. Trip 5240, continua aproximação, aguarda a autorização de pouso, o passarido alinhado irá iniciar a rolagem. O altímetro no 0, no 2, já em baixo travado? Afirmo, só travou. Vale apenas a pista livre. Okay. O solo controlado do Pat 5, é o Charlie Alfa. Afirmativo, considera 08, estende para transponde, até a próxima. Grato. Passarei 2230, livre decolagem no 0, 100 com 3 é o vento. Decola. Livre decolagem 2230. Estou em Quilo Serra. Quilo Serra Lima, é posto quando pronto táxi. Salvador, gol no 697. Ime. Gol no 697, será possível fazer a RINAR da 1-0? Vou ficar com esse senhor, se eu manter a chegada e após piloto, só vai ser autorizado, senhor. Fecho. Trip 5240, vento 100 graus, pono 4 nós, livre pouso, pista 1-0. Tem com 14, livre pouso para o 5240, centro. Salvador, web 721, gate número 612, para puxa funcionamento. Autorizado, chama táxi nessa dúvida. Autorizado, vai chamar por táxi nessa dúvida. 2. Controle, passarei 2230, decolando, se escuta. Passarei 2230, sobe para o 260, contato radar vigilante. Gente, extensão para 260, 2230. Salvador, gol no 754, final da RNAV pista 10, já avisou com o campo, treino embaixo, checado. Estimativa, repórter Sierra Victor 372, aguardando a transição de pouso, 1012 no altímetro, no 0, no 2, gol no 754. Cortará 1012, eu acho que chegou no 754. 697 da gol, desça para 2500 pés, ajuste no 0, 1-2, após pelo, Sierra Victor 366, final RNAV. 2500, 1012, após Pelô, 366, RNAV, vou no 697. Solo Salvador, boa tarde, novamente está 8001, nós solicitamos Recife nível 330. Firme, para o solo. Opa, 8001, 100, solicita Recife nível 330. E Recife 330 para o Recife 58, pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 198, transponda 5467. Serra, Vitor 372, Gono 74. Tráfico avistado, livre pouso, pista 10, 100 graus com 14 nós ao vento, Gono 754. Livre pouso, pista 10, Gono 754. O TAM 800 na prova do Recife, nível 330, via Brusque 58. Decolador 0, com a esquerda, saída pública do Saracaju. Transponda 5467, controle 198, Salvador. O ping é o 10, chamarei mais uns 2 minutinhos para o push, tá? 800. Gente. Romeu Yankee, Índia Controle. Prossiga. Vai manter um no meu pé? Afirma. Confirma, vai manter um no meu pé? Vai manter um no meu pé, senhora. Confirma estimado de pouso? Estima em mais 20 minutos. Gente, manter no meu pé, frequência livre. Dado, valeu. Juliette para o pátio 3, 5240. Para altitude de tráfego, frequência livre. Aqui é ciente, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, após etapa dura para a final ILS no 0. Ok, etapa dura para ILS 1 no 0, descendo então para 2 mil, né? Confere 2 mil. Ok, Deus. Controle Salvador, muito boa tarde, é o gol 1328, informação Tango. Tono 328, ação de identificação, chegada Mari, desça 050. Identificou Mari 050, autorizou a RNAV para o Gono 328. Sente, mantém chegada Mari, após ETAP, serviço 366. Afirmativo, Gono 328. Cinco, sete, dois, oito, sobe ao 330, chama Centro Recife. 12545, alterno 2685. Para o 330, Recife agora 2545, alternando 2685, F5728. São Salvador, Gono 1907, estabilizou a final no zero visual. Só aqui, Serra Lima, para a ingressão no site. 1754 no solo, ao usando 5 direito, 121, decimal 9. 1229, Gono 754, obrigado. Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, ali mantém, táxi via pista. Táxi via pista, ali mantém, Quilo Serra Lima. Salvador é o... Tá, 8001, posição 10, pushback é só dentro. 3A, 8001, chame táxi. Salvador, táxi. Diálogo 174, livrou, não se escuta. 754, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, agora 754. Não, estamos mil pés e no visual também aproximadamente mil pés. Sente, mantenha no meu pé, você pode a rotatória visual com campo. Reportará a rotatória visual com campo, em General. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Eu colo aqui do Hospital do Subúrbio, após completar a missão, está nivelando para 510 e o destino é Salvador, para ordem. Guardião 01, mantenha sem condições visuais, reporte visual com o campo. Ou não. Guardião 01, informe tem um tráfego, suposição de 3 horas e 2 milhas, o Robson 44, Mike Gillette Romeu, efetuando o sobrevoo nessa área. Guardião da ciência do tráfego sobre a BR-324. O Mike Gillette Romeu está no visual do Guardião 01. Ciente. Já tá avisou? Guardião 01, chame torre, 11895. 11895, Guardião 01. Cinco quatro, mantenha antes da Juliette. Tendo posição da Juliette, Gordon, 754. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, informa o tráfego, Marcos Juliette Romeu, Robson 44, sou direito, ok? Reporte curto final, pista no 7, altímetro no 0 no 2, para cheque o vento 090 graus com 139, Guardião 01. 190 no 2, está seguindo para a direita, vai reportar curta final no 7, Guardião 01. Tem condições de agilizar? Agilizado. Grato. Chame torre 118.95 no 600. Ok, complementando o procedimento, 295 a torre, até mais. Passo parede 2230, chama centro Recife. 133.25, alternado 251. 133.25, 251, 2230. Luciano Lima. Vai estar afastado quantas milhas? Próxima parede, senhora. Corredor bom. É, corredor bom, sim. Sim. Juliette para o portão 09. Observando a aeronave da TAN que, tá, que puxou no portão 10. Poderia confirmar que é o portão 01? Portão 9. Ah, ok. 419, vou no 7-4-3. Uno 697, no solo aos 18, livre à direita, chama solo nos 19. Direita 219, Uno 697. Doutor Salvador, bom dia, voo 600. Uno 600, altímetro no 0 no 2, já embaixo travada. Embaixo travado, secado, 0.6 milhas para o Índia Serra. Afirmativo, vou na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 600. Quilo Serra Lima, decolado aos 19, chama agora o controle 198, bom voo. 198, obrigado. 2 Salvador, Guardião 01, final de 6 milhas. Afirmativo, já avisou com o helicóptero. Tem condições de aproximar direto pátio do Grécia sem interferência com a 0? Afirmo. Ciente Guardião 01, no aeroporto em solo controlado, 100 com 12, temos um bang da Gol na final da 10, ok? 100 com 12, da ciente do bang, final da 10, Guardião 01. Gol no 600, informa o tráfego, helicóptero, um Alfa CR-50, à sua esquerda, vai aproximar direto do pátio ao lado da pista auxiliar, sem interferência na sua aproximação. O vento 100 graus com 1-2 nós, livre pouso, pista 1-0. O gol no 600. 600, autorizado pouso, pista 1-0, observando o helicóptero no piquete. 600. Salvador, bom dia, o azul 4033, ponto de espera da 1-0, pronto. O azul 4033, visual com o bang da Gol na curta final da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira no 0, azul 4033. 4033, após a passagem ali, mantém a 9 no 0. Juliette Alfa, 800. 895, foi corrigindo, 1895. A torre da 895, obrigado. Posso na curta final 17, o vento 090 graus com 12 nós para cheque, altímetro 0-2. Reporte curta final, pista 17. Curta final de 9 graus. Afirmativo com 0-2 no frequência livre, até a próxima. Ciente da área restrita de Ligar a torre. Juliette Romeu, chame controle na frequência 1198. 1199, destino 80. Prossegue agilizando, Índia Portão 03. Índia 03 agilizado, voo 1697. Tá mantendo seu pegou próximo a Paripe, ciente da área restrita gerador. Ciente, Mike Jante Romeu. O ocupado tá livre porque a restrição da torre aqui não permite. Tá livre. Papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Está entre o Paripe e Cia, senhor, para regresso. Mantendo as condições visuais, Mike Juliette Romeu. Torre 11895 para o pouso. 11895, grato. Voo 1328, desce para 2500 pés, após ITAP. Cia Vita 366, final 10. Autorizado, descida para 2.500 pés, após o TAP, Sierra Vista 366, ou gol 1.328. Estimativo, ajuste 1.012. 1.012, ajuste 1.328. De November Alfa, livre pouso, pista no 7, o vento 090 graus, com 1.2 nós. Livre pouso, índia November Alfa. Azul 4.033. Aguarde mais um minuto para decolagem, ok? 4033 aguardando. Torre Salvador, boa tarde, até 8001. Próximo ao ponto espera da 10 e pronto para decolar. 001, mantenha o ponto de espera puxa, utiliza. Temos o ponto de espera, tá? 001. Azul 4033, livre decolagem, pistão 0, vento 090 graus, com 1-3 nós. Tem livre decolagem, o azul 4033 do azul. Obrigado. Lima Voida, presente coral. O Cristo Lima tá voando da eu, aguardando a autorização para voar IPAU, senhor. Você vai voar coral, Kilo Serra Lima, aguardando a autorização junto ao controle Ilhéus da sua proa direta. Positivo, vai voar coral. Go ahead, to Fernando Nivelo. Hoje, short contact 121-1, never use. Eu vou fazer aqui antes do Brasília. Grant, copy. Primeiro, go ahead. Brasília, Flalago 380, vai para o Zulu 17. Runway 10, right turn, Goli departure, or feet to transition. Salvador 119.8, and escort code 5465. Brazil Air Force 2590. Correct, Premier Atron, report to way to taxi. Brazil Air Force 2590. Roger, you to start up and call you right for taxi. Brazil Air Force 2590. Thank you. Ground Tower 1211, requesting push. So approved, report taxi to Lady Mark. Star Ray 12. Clear for push, Tower 121. No solo controlado da Bata, o vento 090 graus, com 2 nós. Reportará no solo controlado da Bata, grato. Kilo Serra Lima. Escuta, senhor, prossiga. Qual é a proideal pro destino? Só um minuto. 038-00. Afirma. Tá livre por direto. Obrigado. Uma quilo Zulu desce para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 pés. Gol 1600, Atajuga. No 600, portão 05. 05, gol no 600. 59, ciente. Até a próxima, até a próxima, Wind November Alpha. Uno, 8001, aos 27, decola 198, bom voo. Confere, 198, obrigado, tá, 800. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, 8001. 8001, no contato radar, sobe para nível de voo 330. Subindo 330, tá, 8001. Gol 328, complete final, chame turno no 86. Boa torre agora, 18-6, gol 1-3-2-8. Campina Grande, 390, piso no 10, pista no 0, curva esquerda na Puca Zipá. Controle 119.8, transponda 5502, o gol no 754. Você poderia repetir a saída? Saída Puca Zipá com curva à esquerda. Atividade sociedade, Campina Grande, 390, que é piso do 10, de quadra Puca Zipá, curva esquerda após, 92 controles, 32 transponder, o gol no 754. Portão 9, chama pronto, no 754. Na próxima, vai se passear. Foi pro de Itape. Esse mantém 040. Correção 050. Controle Salvador em 1198 desse momento. 66 Itape, confirma, mantém o nível? Esse mantém 050 como instruído. Foi bloqueado. Conforme instruído, então, 050 pro de Itape, 3566. Controle Salvador, gol no 328. Gol no 328. Afirmativo, tentou contato com a torre em 118.6, sem sucesso. 18.95 a sequência. 18.95 foi instruído, 18.6. 18.95 agora. A controle, por gentileza, poderia confirmar o nível do limitativo do Lugo, a temperatura? 4 mil pés. Ah, 4 mil. Torre Salvador, boa tarde, gol no 328. Gol no 328, já embaixo travado? Afirmativo, passou o ferramenta 72, baixando. Tráfego avistado, altímetro no 0 no 2, o vento 090 graus com 11 9, livre pouso, pista no 0, gol no 328. Livre pouso no 0, gol no 328. Matango, Vitor, Índia, Juliette. 157 Zulu. 1557 Zulu. Sente, Kilo Serra Lima, 140 ainda na mesma. Controle Salvador, Matango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, Salvador. Vitor, Índia, Juliette, Cairo Lourenço, está passando através de Vera Pires, mantendo 2.500 pés. 7 a volta, acionado 0160 na proa de Paris. Gente, verifique seu transponder, nós estamos recebendo 0160, mantém as condições visuais, reporte Paripe, Vitor Nia Juliette. Passar a Paripe, condições visuais, Vitor Nia Juliette. Controle Salvador, TP 54.